Como o tráfego agora na sua posição de 12 horas, 18 milhas, cruzando 1940 para o 200. O Alfa Tango 72. Afirmativo, tá 3602. Tem condições de curva à direita na proa da posição mar e confirma? Presente, condições de voz, tato. Inicialmente, tato negativo, senão o senhor vai pra cima do tráfego. Então, o senhor tem que manter a proa 055 aqui. Porque a direita não consigo voar mar ainda. Sim, sim. Controle Salvador, tá 3304. Gole, Mosquito, 4000 pés. 3304, 360, submantenha a saída Gole e contato radar na decolagem. Gole, 360, vigilância. 888, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa vai reportar para Juliette. Salvador, muito bom dia, o Bono 982, está assistindo da Oscar, atingindo agora uma nível Bono 70. Bono 982, desça até o nível de voo 060, a chegada é a Mária, sua identificação. 060, Mária, sua identificação, Bono 982. Então 3859, chame agora Recife, 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Romeu Oscar, frequência livre para coordenação, chame no regresso, não há tráfego conhecido nos corredores a informar. Controle ao Bono 982. 1982, prossiga. Informação, estou mantendo desvio após o Guarapua de Mari. PT, 1982, livre de desvio. X602 pro TITAP. TITAP, TAP 3602. Controle 3304, já tá? 3304, prossiga. Nível 090, em terminal 360. Algumas informações meteorológicas ali sobre posição EVAL aproximadamente. A gente solicita um desvio à direita, proa 275 por 60 milhas. Confirme a proa? 275, 60 milhas. 275 por 60 milhas? Afirma. Livre de Gil, autorizado 275 por 70 milhas, 3304. Autorizado de Gil, à direita, tá 3304. Tem ativo. Turno 01 no cópia. Autorizado conforme briefing, voo Salvador-Salvador, operação Atlântico, decolagem pistão no zero. Vai realizar após a decolagem primeira curva à esquerda, vai ingressar corredor visual forte, restrito a 1000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão até o 055. A frequência do controle Salvador 119, decimal 8, vai acionar o transponder 2640, canais conforme o briefing da defesa aérea. Afirmativo, entrei em contato com a defesa aérea aqui pelo telefone e eles retificaram o transporte. responder para o 2640. 2640, o retorno 0. Correto. Interno 2600, trip. 288-260, trip 221. Mike Golf Mike, bom dia. Salvador, Salvador, 500 pés, confirme o setor que afasta até quantas milhas? Ciente até quantas milhas? Ciente, só um minutinho pra cópia, Mike Golf Mike. Agora com o centro Recife na frequência 128.8, alterno 26.0. 328.60, centro em 304. Mike Golf Mike, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, setor de Lauro de Freitas, decolagem pista 17, em coordenação com a torre da interseção com Proa Nordeste. A frequência do controle Salvador em 119.8, aciona o padrão 0114, Mike Golf Mike. Controle. Afirmo, controle Salvador opera em 19.8. Pode ver? Acionamento táxi da colagem 118.95 a torre, tem um bom voo, Mike of Mike. Salvador, é o Alfa November Delta na entrada do corredor Interlagos. Mike of Mike, acionar a porta. Recebi resposta, eu estava na frequência do controle. Afirmativo, senhora, talvez estava um pouco baixo aqui, eu não, perdão, não ouvi. Gente, aloque o código 0224. 0224 alocado. Afirmativo, vai ingresso circuito, torre agora, 118.95. 118.95, grato, até a próxima. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Alfa, não lembra Delta. Alfa November Delta, bom dia, confirmando a posição a nordeste do campo. Afirmativo, senhor. Nós após o início de Interlagos, se autorizado, pousa na hotel, senhor, para quando autorizado o cruzamento. Ok, tá autorizado, dá presente direto pro FAT 3, ok? O Alfa November Delta, o vento 160 graus, 06 nós, reporta no solo controlado. Autorizado a presente direto para a parte 3, chamará no solo controlado, grato. Golf Mike Taxia, reporta pronto, decolagem, tem uma aeronave no setor, já no setor nordeste. Mike Golf Mike. Ok, gente, está autorizado, então, né, coloca pro azul, vento 150 graus, 069, Mike of Mike. Mike decolou 5-2, reporta quando para o cruzamento do campo? Para cruzamento 2-8? Afirmo, reporta para o cruzamento 2-8. Mike. Marcos Mike vai reportar para o cruzamento, ok? Afirmo, reportar para o cruzamento. Torre, é o Mike para cruzamento 28. Autorizado, cruzamento, confirma o visual com o helicóptero, está próximo já da taxiway Delta para 43. Te considero, Mike Mike está autorizado, cruzamento a 28, reporta no cruzamento. Mike. Controle da 3602. Mike Golf Mike, 10-6, corredor forte. Controle Salvador, bom dia. 3602, torre no noite, 1095, 3602. Torre é o Mike Golf Mike. Vitorinha Juliette, corredores, já posso Paripe. Ah, da perna do vento é 1-0. Ok, gente, então mantenha a perna do vento, mantendo a escuta, sem interferir com o eixo da 1-7, o eixo da aproximação da 1-7, Mike of Mike. Ok, sem interferir com o eixo da aproximação da 1-7. Correu alto no remédio, tá no solo controlado. Solo aos 5-4, considerando o corte de frequência, alfa 9-0. Graças, bom dia, até a próxima. Netuno 01 na escuta. Confirme posição. Motor não quer. Ok, ciente. 3602. Mike Golf Mike, controle. Mike Golf Mike. Mike Golf Mike. Ok, eu vou tirar uma observação desses prédios que estão aqui do lado da base aqui. E tem um avião na final, posso manter a posição? Sim, mantendo a posição, sem evitando sobrevoo. Ah, sobrevoar a base, Mike Golf Mike. Ok, então eu vou ficar nessa posição que eu tô aqui, um pouquinho mais pra frente agora aqui, mas sem entrar no pedaço aí. O TAN 3602, acho que tá bom. TAN 3602, acho que tá bom. Kilo Papavito, Salvador para Serra November, Eco Mike, aguarda cópia 095. Copia meu pátio. Ciente. 0 grau, 059, livre pouso, pistando 0. Autoriza a projeto rotatório para o presidente. Consiga a Vitorinha Gillette. Negativo, mantém os corredores. Zero, guarda cópia. Perdoa, escutador da Torre Salvador. Ah, é o papapá Michael Mike, tá na escuta? Vai confirmar, confirmando a evitando sobrevoo sobre a base, ok? Confirma pra torre. Ok, vou bater aqui. Da 3602, confirma. Delta. Alfa Delta da Delta, tanto 3602, informa que você deu contato com a torre e com o controle. Ok, ciente. Confirme se avistou a pistola na curta final. Negativo, tá 3602. Ok, ciente. 01 na Delta. Prossegue Delta e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1895, 1015 no ajuste, tenha um bom voo, Netuno. Delta, Alfa, torre 1895, 1015 ajuste, obrigado. Tan 3602 vai seguir o bandeirante da Força Aérea via Alfa e Juliette até o portão 07. É o 07. É, o problema foi com vocês aí na torre ou foi a gente aqui? Da frequência. É, acredito que como o senhor perdeu contato com o controle e com a torre, acredito que o problema pode ter sido aí com vocês aí, porque a comunicação aqui não teve problema nenhum não, foi nenhuma outra aeronave não. Tá, eu tentei contato aí também durante a aproximação aí do ENS, um voo que estava aproximando atrás da gente aí, eu não consegui falar com ele. Não tentou contato também com o solo, o T-302? Eu tentei com a torre e com o controle, com o solo eu não tinha tentado. Eu tentei com o voo que está em aproximação aí, ele não me respondeu também. Ele conseguiu contato aí com a torre, né? Afirma, afirmativo, tem também outro helicóptero já na escuta permanente da torre, está no circuito de tráfego. A frequência que foi passada para o senhor da torre foi 1895? Ah não, negativo. Gente. Mas de qualquer forma, tem que ter contato com o controle também na frequência de tráfego, não consegui. Eu vou fazer o teste aqui, 1895, ver se o senhor recebe, ou a torre recebe, ok? Ok, ciente. Retorno 01, após o Boeing na final, ele mantém, com o Serão 0. Após o Boeing, ele mantém no 1-0. 3602 na frequência do solo. Tá, perdão. 02, certo, rádio? Alto claro, tá 3602. Podia confirmar apenas a frequência que o controle passou pro senhor? Foi 18 acima meia? 397. Informado, o controle pediu para ser todo o formato desestabilizado. Mas desde então perdemos o contato com o controle. Perdeu o controle. Ok, senhor. 18 decimal 13. Então, estão confirmando 18 decimal 9. Aqui no sistema ainda, mas a princípio é a subida da El. Ok, obrigado. No 9, gol no 92. Que o Papa Vitor cobre. Autorizado em Salvador para Sierra November Eco Mike. Decolagem pista 17 após primeira curva à esquerda, o nível autorizado ao 095. Após iniciar a curva à esquerda, ingressa corredor forte, restrito a 1000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão a 095. A frequência do controle Salvador 119.8, aciona 5534. ONU autorizado a colapso no zero, vento ONU 40 graus 059. Torre opera em 118.95, confirmando o transponder 5534. Salvador, bom dia, Papatango, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, bom dia, autorizado a presente, curta final no 7, reportado para o ar. Curta final do 7, apontada de Capitão Júlia. Olá, gol no 982. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, portão, gol no 982. Poxa, né? 3611, cópia. Na escuta, tá cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Hopper Whisky 50. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5537. Então está autorizado Guarulhos 360, o Hopper 0, decolagem da 10, 53. Me deve, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Correto, portão 01 no chama pronto, 6319. No 397, o plano acabou de chegar, pronto, cópia. Cena 6250, sua identificação, a chegada é a Mari, desse 050. Cunhas, o nível 360, via rota Bridge, Hotel Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Frequência do controle 119.8, aciona 5575. Autorizado 360, São Paulo, Bridge, Aperzulou 16, DHZ, direto Trive, direto. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, direto. 198, 5575 no transponder, gol 1397, ponte, meia dúzia. Meia dúzia, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1397. Chama, né? Paulo 02, porta está livre, Vitor Inglês. Controle, Netuno 01. Prossiga, Netuno. Atingiu 069, radial, e já está livre da restrição? Vai se manter o 055, se afastar na radial 065, confirma. Afirmativo. Está autorizado já. Informa que é a radial 077. Radial 077? Afirmo. Não, não controle. 077 por 145 milhas. É, nós tínhamos aqui uma prévia coordenação que a radial que o senhor ia se afastar era 065 por 240 milhas. Informe agora a nova radial que vai se afastar e por quantas milhas? 077 por 145 milhas. Por 145 milhas, copiado. Netuno 01. Netuno 01, no livro da instrução. Chegou 414, acelera a identificação. Gente, trip 5494, 70 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar, reporte ideal de descida, direto à proa da posição ITAP. Proa de ITAP, reporte a descida, trip. Oceaner 6250, direto ITAP, descida 050. Parte do hotel Juliette Serra. Ciente do acionamento, reporta no corte o hotel Juliette Serra. Hotel Oscar Zulu, Salvador Veracruz, já está para cópia? Confirme somente o pátio. Cliente 05 a bordo, autorizado Veracruz, 500 pés, decolagem pistão no 7, após curva à direita, linha do litoral sul, corredor axé. O controle opera em 119.8, aciona 0110, Oscar Hotel Zulu. Acionamento correto, pátio 4, para acionamento táxi de decolagem, chama a torre 118.95, o ajuste 10 no 6, bom voo. Prossiga. No 01 para puxa internacional. Autorizado, chama táxi, 6319. Chama lá. Oceaner 6250, após o TAP, prossiga para 2000, reporte estabilizado, está autorizado a final. 2010, após o TAP, trip 5494, quando no ideal de descida, está autorizado até o 060.